Oceana 62, Ticona. Oceana 62, Ticona, bom dia, prossiga. Para Guarulhos, está com a informação Delta. Para Guarulhos, tem autorizado o nível 360, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Brit, onde intercepta Pesoluna 6, Brava até o Zulu 3, aciona 5437 no transponder, 1208 é a frequência do controle. 360 autorizado para Guarulhos, na saída da El Leda Brit, até o Zulu 6, Belo Horizonte 3, 5437, controle 208. O cotejamento correto, me chama quando pronto para o posto 1. flashback at Cinema Cinematic Lucian. Salva Cruz, o CNR621, acionado com 129-340. Com Donald Patrick, India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, Ocean. Já acabaram, ponto de espera, né? Ficou na linda, Golapista 10, os antecalos. Decolagem da 10. Né, 231, decolou aos 32, controle 120, decimal. 201. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251, passou 2300, Israel. Bom dia, 6251, contato radar, subi, matei o nível 360, foi Israel. 360, direto Israel, 6251.